Sensação e identificação, dessa vez chegada a Mari para o nível 060, ajuste na 013. Apatango Vitor, é com Vitor, confirme autonomia? Afirmativo, autorizado o táxi, via parte 3, táxi Kilo e Delta. Ponte de espera da Delta, chama a torre 118.95. Quatro, autorizado, pouso, pista 10, vento 110 graus, 13 nós, evite taxiway Delta. Afirmativo, autorizado, pouso, pista 10, evite taxiway Delta, 3144. Passaria do 2230, solo 49, esquerda na Lima, solo 121 e destino 9. Esquerda Lima, solo 29, 2230. Passarelo 2230, boa tarde. Autorizado ingresso no pátio principal, remoto no 2. Principal no mapa 12. Gente, Papatango Juliette, Tango Zulu. Autorizado táxi, ingressa no pátio principal e mantém posição no através do portão 7. Forma a terra da Passaredo vai parquear no, na remota no 2. ...549, continue a aproximação, aguarde pista livre. Ajuste 1014. 949, continue a aproximação, está com o trem baixado e travado. Aqui Romeu Lima, autorizado cruzamento entre Duna e Cimbra, mantendo 510, reporte visual com local de pouso. Gente, Juliette, Papatango Juliette São Zulu, está autorizado o táxi, ingressa na Taxi Lima. Mike, Quebec. Na Quebec, mantém posição e chama a torre para cruzamento 118.95. Uno 44, solo 52, direita 121.9. 1219. Solo Salvador, boa tarde, TAN 3144. TAN 3144, boa tarde. Autorizado o pátio principal via Alfa e Juliette, portão 11. Alfa e Juliette, portão 11, pátio principal, TAN 3144. Passou, boa tarde, TAN 3805. TAN 3805, boa tarde. Guarulhos, pronto copy? TAN 3805, autorizado para Guarulhos, via Upzulu 10, Piraí e conforme rota do plano de voo, nível 340. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da EL, Leda, Motiva. Aciona 5552, controle Salvador opera 119.8. Fernando Lima. 5949, livre para uso. Sabatango, Vitor, Eco, Vitor, decolada 53, chame o controle, 119, decimal, então. 198, obrigado, senhor, bom trabalho. Cruzada para 4.000 pés, ajustando a 013. 4.000 com 1.013. Salvador, Sabatango, Vitor, Eco, Vitor. Sabatango, Vitor, Eco, Vitor, prossiga. Decolado no perfil da Conde. Sabatango, Vitor, Eco, Vitor. Contato radar, decolagem, subvista da Conde para nível 090. Aqui via Conde 090, com referência, pode voar Conde direta? Tango Vitor Eco Vitor, mude código para 0275. 75, modificado. Acionamento 315, essa é a identificação, dessa vez chega da mão para nível 080, ajuste no 013. Acionamento 315, mantém a pista de chegada. Acionamento 6315, mantém a pista de chegada. Gol 1964, desce para 2500 pés, ajuste 1013, autorizado a Renave pista 10, reporte para Santa Helena 366. Portal 366, descendo para 2500 pés, com a Renave pista 10. I have AC clearance to Natal and beaming permission received. 05949, são as 5,6. Libere a esquerda no hotel, estaciona a frequência livre. Gol 1256, clear to Serra Bravo, Serra Golf, via up Zulu 10, flight level 370, departure for runway 10, after departure turn left, book a departure, Z-Pass transition, squawk 5574, Salvador approach control 119.8. That's correct, go on 256, call, ready to start up and push back. Roger, report ready to push back and start up clearance, go 1256. Chegou o quilo, reporte na rotatória. Boa tarde, prossiga. A 2 milhas, mantendo 510 no Robson 44. Prepara o controle? Do 2788. Entre o Recife, na frequência 126.85, alterna 125.45. Primária 126.85. Acionamento com de risco, agora da Copa. Bona 964, semitorre na frequência 118, decimal 95. 395, trato com trabalho. Então, gosto do pequeno, semitorre na frequência 118, decimal 95. 3 autorizado pouso, pistão na zero. Vento 100 graus, 12 nós. Teve pouso no 964. Reporte passando posição CEASA, desça 1.000 pés, ajuste 10, 14. Informação de tráfego à direita, um helicóptero 500 pés, de tipo desconhecido. Gente, informa o tráfego já na final da 10, sujeito à espera, o Oscar Golf Kilo. Série 5954, pronto, cópia? Série 5954, está autorizado para Natal via Golf 677, nível de voo 170. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, perfil de saída, conte. Aciona 0275, frequência do controle Salvador 119.8. 1-0-3. Oscar Golf Kilo, autorizado aproximação, reporta para... na perna do vento da pista 1-0. É, confirme a pessoa da bola, de autonomia. Gente, para táxi 2, bom voo. Bom dia, passareiro 2230, cópia 0275. Passareiro 2230, boa tarde, está pronto para cópia? Passareiro 2230, autorizado, vitória da conquista, nível de voo 180. Decola da 10, primeira curva direita, saída arbor, transição elefa. Após elefa, voa direto opló, direto vitória da conquista. Aciona 5523, controle Salvador, opera 119.8. Autorizado no 10, decola do 10, para após o 5523, controle, passarei 2230. Correto, 2230, chame para o remoto no 2. Ciente, passarei 230, entendo que cumprirá a restrição inferior, de 3 mil pés. Papatão Gosta, meu filho, efetue uma base curta devido a sequenciamento. Vai fazer uma base curta para 1-0, Gosta, meu filho. Passaria 5947, como tráfego na posição de 12 horas, 5 milhas, o Robson 44, pequeno cruzamento, mantendo 500 pés. Passaria 1964, sala 02, direita 121, decimal 9. Negativo, 964. Sala 02, direita 1-2-1-9. Direita 1-2-1-9, voo 964. Salve, Salvador, voo 964, Litoral. Voo 964, autorizado pátio principal, via Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 2, com 964. Lelé 315, desce para 2500 pés, ajuste 1013, autorizado a RNAV pista 10, reporte passando Sierra Vida 366. Ajuste 1013. Lelé 315, procedimento em uso, RNAV. Na frequência 5947, chama a torre na frequência 118.95. Comando Grand Control, go 1256, SG06, refresh pushback and startup clearance. Go 1256, startup and pushback approved, report ready for taxi. Roger, report ready for taxi, go 1256. Aguarde que saliu, você é 5947. Papatão Gosca, Golf Kilo, Sola 05, confirme o pátio. Gente, libera a direita e chama o solo no 21.9, Oscar Golf Kilo. Autorizado pouso, pistão 1-0, vento 1-0 graus, 1-2 nós. Confirma, Forfério 5947. 5947, autorizado pouso, pistão 1-0, vento 1-0 graus, 1-3 nós. Então 3205, autorizado, chame táxi. Autorizado, pode andar. Capango Vitor Eco Vitor, informo que estou recebendo com 9.200 pés. Ah, tá ok, querido. Permanece, estamos no 090-2013. Entendi. Ok, obrigado, meu comandante. Golf uniforme autorizado, táxi, reporte na papá. Volta na papá. Não sei se precisa. Será condições de completar o procedimento? Com certeza. Sim, estacionamento 305, autorizado. Autorizado o cruzamento da pista, Quebec, Mike, Lima. Lima mantém a posição, chame som. 121, decimal 9. Aguarda a cópia. Gol 4264, red text with 158, vessels on board. Will endure 2 hours and 30 minutes. Alternate is easy. Go 1256, approve the taxi to holding point runway 10 via Menaver, taxiway India. On holding point, call Salvador Tower 118.95, altimeter settings, now 1013. Journey 2013, clear to taxi to hold transfer runway 10 via Alpha, via April India, taxiway, and ready to take off, Tower 118.95, thank you, have a good day, go 1256. Afirmo 5954, autorizado início do táxi com cautela, dando passagem ao Alfa 29 da companhia. Área 5947, solos 09, esquerda, ao estacionar frequência livre. A minha 305 estabilizada no final do procedimento. Pronto, cópia. A minha 305, você me põe na frequência 198.95. Bom, 256, good afternoon, maintain holding point. Roger, maintain holding point, runway 10, go 1256. Oceané 6315, está autorizado o pouso, é 10. O vento é 100 graus, 19. Portão 10. Pista 3805, 152 a bordo, 4 horas de autonomia, alternado com o Pista 3805, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista 10 via parte principal da Taxi Índia. No ponto de espera chama a torre 118.95, corrija o ajuste para 10013. 1013, autorizado o táxi, 1895 no ponto de espera com o comandante pronto, senhor. 3805. Gente, para fazer o Oscar Golf Informe, segue o Airport Jatan via parte show principal até o parte 3. Gente, para fazer o Oscar Golf Informe, aguarda no set para copiar. Tango Oscar Golf Informe, confirme a radial ideal de saída. Tente Oscar Informe. Aqui é o Melima, confirme se prosseguirá para pouso. Gente, aqui é o Melima, quero saber se só irá prosseguir para pouso. Gente. Meia 3 no 5, no solo, 1 no 3. Direito, 1219, solo. 219. Papatango Oscar Golf Kilo. Eu vou ajustar. Papatango Oscar Golf Uniforme, confirma a posição? Começando já no passo 3, na primeira posição. Gente, graças. Papatango Oscar Golf Kilo. Está autorizado o táxi via parte principal até a Taxi Limas. Reporta novamente na linha. Via parte principal, reporta na linha, Oscar Golf Kilo. Oscar Golf Uniforme, pronto, cópia? Oscar Golf Uniforme, autorizado Petrolina, conforme rota do plano de voo, nível 100, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Momo após DCT. Aciona 5577, controle Salvador 119.8. Para a posição contigo, radar encerrado, chame o controle e aracaju na frequência 120.3. Aracaju agora 203, volta baixa. 3205, boa tarde, pronto, no ponto de espera. Boa tarde, tá 3805, autorizado ali, mantém 10. Ali, mantém 3805. Correto, sem paracionamento. Paulo 6315 da Sinec. Oceané 6315, autorizado pátio principal via Alfa e Juliette, portão 8. Alfa e Juliette, portão 8, obrigado. Salvador, Azul 27 no 4. Azul 27 no 4, prossiga. 27 no 4, para mais, para a barreira do voo 60. Gente, Azul 27 no 4, pronto, cópia? Pronto, cópia. Azul 27 no 4, autorizado Salvador para Sierra, 9 Bravo Romeu, conforme rota do plano de voo, nível 160. Decola da pista no 0, primeira curva à esquerda, saída Momo após direto. Achando 5006, controle instalador opera 119.8. Autorizado, Senhor November, Bravo Romeu, nível 160, conforme o rato plano. Tem cola da 10, curva à esquerda, saída Momo, após direto. 5006, transponder, 19.8, o controle do Azul 27 no 4. Correto, Azul 27 no 4. Chame para inspecionamento, parte 3. 27 no 4. Na Lima, para prosseguir no táxi, o Oscar Golf Kilo. Papatango Oscar Golf Kilo. Autorizado Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, chama a torre em 118.95 para cruzamento. Decolagem autorizada no 0, vento é 100 graus, 10 norte. Autorizado, iniciando da 10, 3805. B5954, observe a aeronave da TAM, decolando agora da 10, após a mesma está autorizado a alinhar e manter a partir do hotel. Azul 4166, ciente, mantém a postura chegada após o status da Serra, Vitor 366. Charlie Alpha Fox, chame agora o controle 198. Chama, obrigado, com trabalho. Excelente. São 3805, decolado aos 17, controle 198. 198, boa tarde, tio 3807. Confirme quem chamou para o cruzamento da 17? Eu acho que é o Golf Kilo, está autorizado a cruzar a 17 até o 45. Bolsa área 5954 está autorizado a decolar da 10, vento é 100 graus, 10 nós. Link Romeu Lima, frequência livre. Salvador, Paulo 2008, sua identificação deve ser investigada a Mário para nível 060, ajuste 10 no 3. Papa Romeu, Charlie Alpha Fox, o nome é pai, corredora sem reporte através fora da barra, quando possível, estimado para pouso. Estimo pouso, zona 639, autorizado, prossegue 106. Autorizado, mantendo 500 pés, informa a gente em Salvador, 1-0-3, reporte fora da barra. 1-0-3, reportará o Alpha Fox, obrigado. O transponder, chama o controle 198. 198, acionou 0245, o Fábio de Informação. Utilizou o DLA? Acredito que sim, conferi com a empresa. Gente, 2230. Conte para nível 170. Micro 54, se possível, você está acordando a sua entrevista, voar na tal. Passaram 5954, eu acho que foi dando ponto. Papa Batalha Lima, Papa Mike, prossiga. Eu falo em Papa Mike, confirma intenções. Bom, Salvador. Sente, aguarde pessoas de comunicações em Papa Mike. Guardando as pessoas, enviar Papa Mike. Controle? Leão Lima, prossiga. Autorizado, chame táxi. Perfeito, tá. Aquilo, pelo Lima, mude o código para 0140, reporte através de Paripa. Tem o seu plano, mas a OBT dele é 1520. Então, é, ele é válido até as 1605, são agora 1621. 7, passageiro 2230, se não for realizado DNA, preciso que realize um novo plano de voo. Patango Romeu Golf Vitor, a sua identificação. Dois com a mãe que aguarda quando para Recife. Chané 6142, pronto com a dele. Tomateu. Chané 6142, autorizado para Recife via peso 17 e conforme roda do plano de voo. Nível 350, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamo Aracaju. Aciona 5027. Controle Salvador, opera em 119.8. Autorizado voar direto para a 366. Autorizado a Renato, pista 10, reporte para a Santos, 366. O 2008, desce para nível 050. 050-2008. Para o ingresso para o cruzamento aqui da 210, aguardando a autorização de prosseguir para o Pacho 3, Lima, Papa Mike. Ok. Aí agora eu autorizo para cruzar o 10 para o Pacho 3, Lima, Papa Mike. Hotel Papa Mike, solicita apoio de passageiro. Ativo, transporte da Fraera, se possível. Quantos? Valeu. São quantos passageiros? Somente um, eu vou buscar o pessoal no terminal e retornar para o Pat 3 com o pessoal a bordo, para três pessoas. Ok, Lima Papa Mike, então livre pulo na 10, o vento é 100 graus 10 nós. De preferência pouse próximo a Taxi Delta, a terceira intersecção à direita. Ok, próximo a Delta, Lima Papa Mike. Boa direção, cara, para prosseguir contato devido à aeronave de maior performance com mesmo perfil de saída. Já finalizando o feedback. Está certo, Oscar, vou na forma agora. Segue, considere o solo agora aos 24. Observe a aeronave da Azul, ATR, do direita. Ingresse no pátio 3 da retaguarda do tráfego e frequência livre no corte. Ok, visão para a aeronave Azul na retaguarda, vai ingressar na Delta, já está com mais. Um abraço. Com a bordo, 4:30 de altura, na minha, alternando Palma. Do 2714, autorizado o táxi para o ponto de espera do destino 0, via parte principal, táxi Índia, no ponto de espera torre 118-95, ajuste 1013. Projeto táxi via pátio, Índia, torre 118-95-10-13. Papadango Oscar, Golf Uniforme. Autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no 0, via pátio principal, táxi Índia. Ponto de espera 118-95, ajuste padrão. Segue como número 2, após o ATR da Azul, ou pátio 3. Está certo, contato de novo contrato, como número 2, ponto de espera torre 118-95, Oscar, Golf Uniforme. Colombo 238, 230. Certo, você? Marcelo 230, estamos em contato com a sala S. Foi informado que não encontraram nenhum aderiado, senhor. Gente, chegando a informação da companhia aí de horário, vamos aguardar a nova confirmação aqui, que tentaram. Gente, solicito que eles entrem em contato com a sala S para resolver o problema assim que possível, pagaremos. Autorizaremos o feedback e a torcedora da palestra. Gente, Pelo 2008, desça para 2500, pé autorizado a aeronave pista 10, reporte para Santa Evita 366. Essa turma poderia repetir a informação? Pelo 2008, desça para 2500, pé, hoje 10013, autorizado a aeronave pista 10, reporte para Santa Evita 366. Passará 10013, desce 2500, chamada estabilizada. Salvador, boa tarde, Azul 2714, se aproximando ponto de espera da 10. Boa, Azul 2714, está autorizando decolar da 10. O vento é 100 graus, 10 nós. Autorizado a linha de decolar da 10, Azul 2714. Azul 41, na meia, chama e torre na frequência 118-95. Oscar Golf Uniforme, ciente, autorizado a linha e manter 10 após o Azul. Azul 41 no meio, sente, aguarde autorização de pouso. Aguarde autorização de Comandante, boa tarde, GTA 3193, formação Mike, autorização Galeão, próxima cópia. Confira a matrícula. GTA 3193. GTA 3193, próxima cópia. Afirma. GTA 3193, autorizado Galeão, via Open November 857, Moussou. Decola da pista no zero. Primeira curva à direita, saída Dael, Leda e Lume. Aciona 5023, controle Salvador 119.8, e nível de voo 340. Autorizado via November 857, Mão Sul, decolando a pista no zero, primeira curva à direita, saída Dael, Leda e Lume. Transponder 5023, controle 119.8, nível 340, até 3093. Correto, TAN 3193, chamei para o pushback acionamento. Chamando. Sinal 4, contato radar na decolagem, após 2 mil pés, curva à esquerda, direto Momo, subindo para nível 160. Após 2 mil, curva à esquerda para Momo, subindo para o 160. 27, no 4 da Azul. Controle Salvador, para passar um tiro que o Lima passou o Traveco Paripe, agora controla da rotatória. Abatão, o quilo Kilo Lima, reporta na rotatória. Reportar a rotatória. Essa área 5954, mantenha a saída da Conde, não foi atrasado direto na tal. Azul 41 no meio. O ajuste 1013, aguarde apenas pista livre. Azul 41 no meio, pista no zero livre, autorizado pouso, vento é 100 graus, 10 mais. Livre pouso na 10. Fica Golf uniforme, decolado aos 30, chame o controle em 19.8. 198, controle, Oscar Golf uniforme. Chame torre na frequência 198.95. 195, obrigado. Salvador, Gol 2008, boa tarde. Boa tarde, Gol 2008. Aguarde pista livre, ajuste padrão. Ciência, aguardando. Papatão, Oscar Golf uniforme. Abatão, Gol Oscar Golf uniforme, contato radar na decolagem, sua via sair da mão para nível 100. Via Momo para 100, Oscar Golf e uniforme. Loca 58, essa é a minha indicação. Boa tarde, Kilo Kilo Lima, autorizado a final da 17, formo o Boeing 737 da Gol, na curta final da 10. Ciente, visual com o Boeing na final. Solo Salvador, boa tarde, 2408. 008, pouso autorizado na 10, vento é 100 graus, 109, atente a homens trabalhando na área gramada, à esquerda do eixo da 10. A esquerda do eixo, homens trabalhando, livre pouso, 5-10, obrigado. Salvador, 6326. Mari, cruzou o 060 para nivelando no 050. De 2006, desceu para 2500 pés, vai passar o serviço 366, ajustou o time, então no 013. A negativa é navio 6326. Então, Sana Proa de Duna, pessoal interceptando a magnética 101 do NDB Simbra. Afirmativo então. Então, descendo a proa de Duna para 2000, confirma. Afirma. 2000, interceptará, informará, interceptando a embalde 0101. Para autorização de pushback 2 vezes, 57 milhas sudeste do Zé Salvador, mantém o nível 090, vou ir na proa de Mari, aguardando a chegada da Mari e reporte descida. Salve. 219 direito, 008. Agora. Do 4116, autorizado parte principal via Juliette, portão 3. Paulo, gol 2008, livrou, boa tarde. Gol 2008, boa tarde, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 2008. Para táxi, 063, 1147 a bordo, 5 horas da Leão. Chanel 6315, confirmando 147 a bordo? Afirmativo. Chanel 6315. Autorizado o táxi para o ponto de espera da pista no zero, via parte principal, táxi Índia, no ponto de espera torre 118-95. Fique atento ao Embraer da Azul, está ingressando no parte principal, taxiando para o portão 3, maquiando 03. 06315, ponto de espera da 0, vai chamar para o 2230. Pegou o uniforme. 4. 5. Passaria 2230. Prossiga 2230. Seria informação de quantos minutos para a autorização? Assim, depois... A codenga de solo já... A aeronave da Avianca... Táxi na sua retaguarda, tem de feedback finalmente em táxi. Chamará para o táxi, 2030. Aproxima a Juliette, o gol 2008. Este gol 2008, mantém a posição entre a Juliette, portão previsto 09. Vai manter, táxi da Juliette, o 2008. Quantas pessoas? Copiado. Sinal sobre Duna, visual 6326. É 326, chame torre 1895, boa tarde. 1895, boa tarde. Como 27, desse mantenha 4000 pés, ajuste 1013. Campo, Robert Bosfake. 1-0. O vento é 1-0-0 graus, 1-3-9. Fique atento a homens trabalhando na área gramada, à esquerda do eixo da pista 1-0. 7-6-3-2-6. Oi, boa tarde, Papatango Rô, meu Golfo Victor, 4 milhas para a rotatória, visual com o campo. Reposte na rotatória, Romeu Golfo Victor. Repostará. Sua série é 5957, prepara a saída PUCA, aguarda a cota. 315, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 315. 93, posição 1, 1, pushback, treinamento. Tá, 3193, autorizado, chame táxi. Autorizado, por treinamento, vai chamar táxi da 393. Rotatória Romeu, Golf Victor. Romeu, Golf Victor, chame na final da 17. Rotatória final da 17, Romeu, Golf Victor. Está checado 6326, final de 5 minutos. Questionando 6326, livre pouso na 0, vento 1100 graus, 129. Forma o tráfego no setor norte, não interfere no pouso. Sente 6326. Índia, no ponto de espera, torre 18.95, ajuste padrão. Ponto de espera, 295. Negativo, tá mantendo um pouquinho à direita aqui, paralelo aqui a 1-0. E aí entra como número 2 para a próxima em Salvador e ingressa final na 7 Romeu Fico. Ok, 7 Romeu Fico, mantém essa separação com o tráfego. Série 5954. Serviço radar encerrado, mantém o nível no 70, chame o controle Caju 120.3, bom voo. Z31, prepara a boa guarda golpe número 2. Gol 2008, após a TR da Passaredo, ingressa via Juliette, portão 9. Após a TR, Juliette para 09-2005. Outro saludo, Fiadão, não foi possível copiar, poderia confirmar para o 6321? 6321, número 2 para cópia. Prepara a saída Arbor. Prepara Arbor na sua escuta, 21, obrigado. Força aérea 5957, pronto cópia? Força aérea 5957, autorizado para Natal, Serra Bravo 90 Tango. Via Golf 677, nível de voo 210, decola da pista no 0, primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamo, Aracaju. Aciona 50 no 6, controle em Salvador, opera em 19.8. Canal 6326 no solo, aos 41, chame o solo, 29. 29, obrigado, você. M1142, aciona 50, correção. Fotoria 5957, está com o treinamento correto, chame para acionamento. Gente, Fotoria 5957, acionamento por conta e risco, confie em pessoas a bordo. 02, para táxi, torre 118.95. Leve 6142, confirme totalmente pronto para... Self-check? Totalmente pronto. Gente, autorizado, chame táxi. Camarão. Salvador 6326 da Oceanã. Oceanã 6326. Táxi. Quais são? Aguarde. Oceanã 6142, aguarde para iniciar o self-check. Aguardando então 6142. Oceanã 6326, táxi e a Juliette para o portão 01. Juliette, portão 01, 6326. Chalé 6142, coordenem a equipe de solo após passagem do após da companhia retaguarda, em direcionamento de Chibex e Mitax. Sim, após a passagem, está no 6142. Chalé 63. Após 3 horas e 35, alternado Guarulhos. Chalé 6315, decolado aos 43, controle 19-8. 19-8, boa tarde, 6315. Boa. Foi chamado para a Petrolina. via pátio, a princípio até o através de 62. Da faixa através de 62 até 3193. Chané 6142. Coordenei com a equipe de solo, aguarda também o Airbus da TAM passar a sua retaguarda, já taxiando para o ponto de espera. Ok, aguardando agora o trem, então, 6142. Então 3193, segue via pátio até a Taxi Índia, ponto de espera torre 118-95, ajuste no 0 no 3. Pátio Índia, ponto de espera torre 1895, no 0 no 3, ajuste 3193. 5-2685, 2545, grato da pátio. 6-1-1. Xané 6321, autorizado Brasília via UPS 17, conforme rota. Nível 360, decolada 1-0, primeira curva direita, saída Arbor, transição elétrica. Aciona 5034, controle Salvador, opera em 119, décima 8. 360, autorizado, via Pianzulu, 1-7, decolada 1-0, primeira curva direita, Arbor elétrica. Transpone 5034, controle 198, Xané 6321. Correto, Xané 6321, no chão para feedback e sanamento, portão 8. 8, Samaral, 6321. Paredo 2230, decolada 45, chame o controle 198. 198, 2230. Padre, boa tarde, passarelo 2230. Passarelo 2230, contato radar, submantenha nível 180, via saída Arbor. Ascensão 180 via Arbor 2230. Ativo possibilidade de copiar o gradiente. Vou direto a Elefa 2230. Elefa acende para 180. Livre subida 180 na proa de Elefa. 180 direto Elefa, passarelo 2230. Agora 5957, táxi até o hotel. Alfa Tango, ingresse na 17 após taxiway Oscar do Pátio. Ou melhor, na 17 após libera na Papá. Charlie Alfa Tango. Não há tráfego, há critério do táxi. Conde, reforça naquela posição. Você está na guardia do segundo. Decolagem autorizada da 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-0-9. Observe a aeronave da TAM que está decolando agora, da 1-0. Após a mesma, ingresse na 1-0, alinhar e manter. O senhor vai decolar a partir do hotel ou pretende prosseguir até a cabeceira? E a 142, tem 142 a bordo, 3:45 Natal. É 142, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista no 0 via pátio principal, táxi Índia. No ponto de espera, chama a torre 118-95, ajuste padrão. Passo Índia 895, padrão 6, 1, 4,